Começamos o seminário hoje e eu tenho sido convidado esses anos todos a centenas de seminários, em todo canto tem seminário de louvor, de adoração, seminário dos homens, seminário das mulheres, seminário de cura interior, seminário. Eu falei, Deus, o que é seminário? Aí eu fui olhar no dicionário, seminário é um estabelecimento escolar onde se formam os eclesiásticos. Seminário também é um congresso científico, onde vai se estudar alguma coisa que ainda não conhecemos. Seminário também é um grupo de estudos onde se debate uma matéria. E é interessante que seminário é também viveiro de plantas, onde se fazem as sementeiras. Como? Seminário é um viveiro de plantas onde se fazem as sementeiras. E o Espírito de Deus falou comigo, é exatamente isso. O que é que vocês querem num seminário? Fazer um evento ou gerar um ambiente de sementeiras? Mas o que é sementeiras? Sementeira é semeada, viveiro, é o que se semeia, é derramamento, é derrame, é proliferação. O que vocês querem? Eu quero dar a vocês um ambiente, um tempo dedicado, um lugar, um momento, onde as minhas sementes abundarão dentro de vocês. Farei sementeira no coração de vocês. Seminário é um lugar de sementes. Viveiro de plantas onde se fazem as sementeiras. Centro de criação ou de produção. Então nós estamos no lugar certo, no momento certo, porque não queremos apenas um evento, nós queremos verdadeiramente sementes de Deus caindo sobre nós, gerando uma sementeira que vai proliferar abundantemente. Aí eu fui seguindo ali aquele roteiro de estudos, porque quem está acostumado a estudar, às vezes dá um tempo no veio principal e vai caminhando por alguns veios secundários e depois tem até que parar para voltar no veio principal. E eu fui caminhando por esse veio secundário. Então, seminário, sementeira e semente. Estrutura dos fanerógamos que conduz o embrião. Não, aí já complicou. Estrutura dos fanerógamos que conduz o embrião. Aí eu tive que continuar um pouquinho mais nesse veio secundário de estudos, sem me perder, e fui descobrir o que é fanerógamo. Vegetais em que os órgãos reprodutivos são bem evidentes. Se pegarmos a palavra seminário e pegarmos esta última frase, esta última expressão, nós podemos entender seminário é um lugar em que aqueles que vão gerar vida terão os seus órgãos reprodutivos bem evidentes. É para Deus jogar muita semente em quem tem os seus órgãos reprodutivos bem evidentes. A terra recebe a semente, gera planta, e aquela planta que tem muito poder de reprodução gera muita semente. Então, encontra-se ali uma sementeira, um lugar de muito fruto. E Deus quer fazer isso comigo e Deus quer fazer isso com você. Que sejamos vida, pessoas, seres, indivíduos, cristãos, cheios da semente de Deus, dando fruto, proliferando abundantemente. Não apenas um evento chamado seminário, mas um lugar, um viveiro de plantas, onde se fazem as sementeiras. Por isso o salmista diz, serás como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Diga para o teu irmão, você é uma árvore, você é uma planta, um fanerógamo. Diga para ele, você é um fanerógamo, uma árvore em que os órgãos reprodutivos são bem evidentes, produz demais. É isso mesmo, irmão, pode ir. Pode dizer, você é um seminário, você é um lugar de muita semente. Um seminário é também uma ocasião propícia para o lançamento de sementes que frutificarão em abundância. Então nós vamos, de hoje até domingo à noite, receber muitas sementes de Deus. E sementes são sempre coisas pequenininhas e simples, mas que contêm todo o poder de vida, de multiplicação. Semente, na verdade, é o elemento que mais pode ser usado para representar fé. Em uma semente existe uma árvore, milhares de folhas, milhares de flores, milhares de frutos, milhares de outras sementes, milhares de outras árvores estão em uma semente. Então, quando eu recebo algo de Deus como uma semente que cai em boa terra, eu estou recebendo pela fé milhares de coisas que brotarão na minha vida, para mim e para muitos outros, no decorrer de muitos anos sobre esta terra.